E o engraçado é que essa música, ela era... Eu já era mais velhinho, né? Já frequentava... Quem que botou a música aí? Tira, né, a música, porra. Porque senão ficou barulho embaixo. Essa música, ela tem... Não, mas tu foi pra qual música? Tu tirou? Eu escrevi não, a música. No link. Essa música tem um fato engraçado, porque como eu era mais velho, sou um pouquinho mais velhinho que vocês, alguns anos, né, pra não dizer décadas. Alguns é... Cala a boca! Alguns 10 anos. Quando essa música tocava na boate, né, havia uma comoção entre os homens. Né? Eu ficava lá tomando minha cachaça e ficava vendo os caras começando a se esfregar. Era o momento Dedé Santana da galera, sabe qual é? Aham, seus amigos, Raul. Não, não eram só meus amigos, era a boate inteira, entendeu? Porque... Uh-huh. House na boate, house tá bom. A última vez que teve house na balada, na última sexta-feira, eu fiz a boate inteira gritar Ebony. Sem saber porque tava gritando Ebony, mas gritaram Ebony. O Ebony acabou comparecendo apareceu mesmo? Apareceu, depois que você foi embora. Deve ser por isso que ele apareceu. Talvez. Claro, eu, hein? Tá louco ficar no mesmo lugar que você? Não. Talvez. Mas continuando aqui no... Já falamos da música, já falamos o que acontecia com relação à música. Senhor Della Ria, mande aí a sua primeira. Pô, cara, eu vou ficar com... uma banda bem cu. Tem várias aqui, mas eu vou ficar com uma banda uma bem banda cu, bem cu. Porque... vai falar do vai falar do chocolatinho agora também. Não, porque considera essa banda como banda de rock, que é Extreme. Essa banda vai ser Modern World. Caralho, inverno dos anos 90. E sabe o que é pior? Acho que foi a Sony, não sei se foi a Sony ou a Globo Music, que resolveu fazer Love Metal, uma coletânea. E caralho, botaram assim, tipo, música nada a ver com Love, mas só porque era lenta, sim, cara. Baladinha. Tipo, porra, mas não tem nada a ver com Love, cara. Tinha até o Skid Row, né? Cara, tinha Remember You. Cara, Skid Row Romântico não tem porra nenhuma, vamos lá, cara. Vamos matar a mulher. Isso aí. Não, e Extreme Modern Worlds era um inferno nos anos 90, porque... Porra, total. Porque ele era basicamente como é hoje, como foi, né, alguns meses atrás, o Esse Cara Sou Eu. Era uma música chata, que tocava em tudo quanto era rádio, né, e você era surpreendido por essa música nos momentos mais estranhos da sua vida. Eu lembro que eu vi Modern Words, eu tava no dentista. Uhum. O cara, não, vou botar uma musiquinha aqui pra você relaxar. O cara vai lá, pega a porra de uma broca no meu dente e tocando assim, I love you. Puta que pariu, cara. Era foda. Isso aí era o Toca Raul da época. Que o pessoal pegava um violão, era pra Toca Raul. Também... Então era isso. Cara, era também isso. Se a sua mão não tivesse sido explodida por uma granada ou uma mina, você conseguia tocar Modern Words. Porque, porra, é a música mais fácil do mundo pra você tocar no violão, né? Cara, olha só, tem no documentário Heavy Metal, Metal, uma viagem ao mundo do Heavy Metal, que... O pessoal fala sobre a história do heavy metal, essas coisas todas. Tem uma parte que o Dee Snider, que é o vocalista do Twisted, estava falando sobre o cenário norte-americano. Ele falou que, porra, cara, o que fudeu foi o Extreme. O que fudeu mesmo foi o Extreme. Porque vieram, quiseram colocar ele com banda de rock. E, porra, de rock não tem porra nenhuma. Só tem uma música cool, chata pra caralho. Aí ele começa a detonar os caras, cara. Porque dizendo, pô, só pedir cabelo grande, não sei o quê, tudo aqui era rock. Peraí, só um minuto que deu chabu na chamada agora. Né? Senhoras e senhores, o Ebony foi pra Bangu. Né? Provavelmente da bunda dele. Não me importa. E ele acabou de ser expulso do podcast. Excellent. Você tava me atrapalhando. Então nós falamos de I'm Too Sexy, nós falamos do Inferno dos anos 90, Modern Worlds, né? E Vilipendiador, qual é o seu, sua música do eixo internacional? Sim, não confundir com artistas que fazem muito... tem outras composições, tem um extenso trabalho, mas você só conhece uma. No caso, é o meu exemplo. É a... Falando Yellow, o artista, Yellow muita gente talvez não conheça. Mas é uma música chamada Oh Yeah. Toca no, faz parte da trilha sonora do Curtindo a Vida Doidado. Tem no finalzinho... Oh Yeah! Cara, muita gente não sabe nem quem canta, não sabe nem o nome da música. Talvez foi o único sucesso, por causa do filme. E depois chegaram a usar em alguns outros filmes. É uma dupla suíça, se eu não me engano. Nossa. E a única música que a gente conhece deles é essa. Meu Deus. Isso aí é um filme escasso. Mas essa música te marcou por conta do filme? O filme, o Curtindo a Vida Doidado, marcou não só a minha, uma geração, né, cara? Ela é uma... É um marco. Aproveita pra fazer o link que tem um post meu sobre o filme aí. Então, hein? Então vai se fuder. Oh yeah! Oh, oh. mas assim, a minha escolha é essa. E a sua? E a sua, querido House? Qual seria? Eu tô procurando a porra do clipe do cara. Oh yeah? É. Yellow, né? Yellow. L-L-O. Ah, achei. Yellow. Muito legal. E até hoje, muita gente não sabe, cara. Quem canta, qual é o nome da música, sabe que é o... E na verdade acaba acertando que é o nome da música. Mas eles saberão agora, nesse Illumicast, o podcast dos Illuminati. A primeira que eu vou citar do eixo internacional, ela é um inferno na vida de quem tem um relacionamento mais longo. Né? O senhor Delahir, por exemplo, já deve ter ouvido muito essa música. Né? Porque... Estranhamente, é a música de uma série que não fez sucesso no Brasil na TV aberta, mas que fez sucesso no Brasil na TV por assinatura. É a porcaria de uma música que é a abertura dessa série que teve 10 temporadas. Então você imagina, 23 episódios, 10 temporadas, 230 repetições, sem contar as repetições de reprise. Senhora House tem as 10 temporadas. E eu já fiz 2 maratonas com ela assistindo as 10 temporadas. Com a maldita abertura. É claro, senhoras e senhores, que eu estou falando de I'll Be There For You. É claro. Nossa. Que eu estou falando do tema de abertura de Friends. Ah, tá. A música das palminhas. Tá, tá, tá, tá, tá. Cara, aquilo é um inferno. Aquilo é pra acabar com qualquer um. I'll be there for you. Vou enfiar no buraco do teu cu. É impressionante, entendeu? É aquela música The Rembrandts. É tão obscuro, que parece que eu tô roubando no jogo, mas não tô, não. Eles só tiveram esse sucesso porque era a abertura da porra da série. Que talvez nem assim. É a mesma banda, que eu esqueci o nome, não sei o que, Zero, eu acho, do Save Me, que é o... Ah, tá. O Smallville. Que é a sua segunda música. É. Somebody save me. É isso aí, acabou. Tá, mas por que essa música? Por que essa música vem à sua cabeça? Só por causa do Smallville? Não, é justamente por causa do seriado que você falou, entendeu? Ah, porque essa música só teve pro seriado, assim como Save. Teve, sei lá, nas 7 temporadas, sempre foi a música de abertura, ponto. E acabou, a banda não teve nenhuma outra merda. Mas assim, tá, mas você gosta de Smallville? Cara, eu assisti até a 4ª temporada, depois mano, essa porra tá muita punheta mental pro meu gosto. A primeira temporada é legal, a segunda é legalzinho, depois... O nome da banda é Remy Zero. Isso, Remy Zero. E depois a terceira é uma punheta mental, a quarta é mais uma punheta mental, eu desisti, quero ver mais essa porra mais não. terrível, né? Você, muito artista, você vai na você acaba indo aqui no Brasil mais ainda, né? Pelo que tá fazendo sucesso. O que tá fazendo sucesso é pagode, o que tá fazendo sucesso é axé. E aí você tem dois ou três que são carro-chefe, tem um porrão de gente que bota uma música e nunca mais. Ah, sim, sim. Mas isso é no eixo nacional, calma. Cara, esse negócio do eixo nacional, eu lembro, não obviamente com uma certa clareza. Lá vai o filho da puta se adiantar. Por que a gente vai pro nacional, porra? Não, eu não ia falar necessariamente de uma banda específica nacional. Eu ia falar assim, que eu lembro somente a Globo, quando ficou botando sertanejo, aí sertanejo virou moda, depois o funk, depois o axé. Não, calma, não. Você tá totalmente errado aí na ordem das coisas. Tá. Sertanejo, pagode. Isso. Axé, El-chan, porque El-chan não é axé. Não? Não, El-chan é uma coisa que é só El-chan. Mas é El-chan, terra samba, essas porra no futebol. Não, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Como é que você vai comparar, como é que você vai comparar carrinho de mão, pada, pada, pada, que é uma coisa ritmada, ao ataque epilético que é o El-chan. Cheguei, estou no paraíso. E o outro cara. Tchan, tchan, tchan. Cara, uma pô, parada dá, que eu nunca. Cara. Uma parada que eu nunca entendi no El-chan, principalmente bandas de axé, é uma coisa é ao vivo, você tá cantando lá, segura. Ele vai descendo na boquinha da garrafa. Vamos lá, galera, canta comigo! Tipo, na gravação do CD tem o cara falando, tipo, e aí, como é que é? Vocês querem ouvir só ria. Vocês? Pela ria. Imagina como é que deve ser a gravação. De uma música do El-chan. Tá lá, Beto Jamaica com o pai de Washington no estúdio. Beto Jamaica, eu vi no eu tava com ele no elevador do Santos do Galeão quando eu tava indo pra São Paulo mês passado. Não, mas faça exercício mental. Tá lá. Entra, chega Beto Jamaica, chega com o pai de Washington. Com o pai de Washington já chega agarrado numa garrafa de uísque. Não precisa cantar, ele só precisa falar. Pra animar o negócio. Entram Sheila Carvalho. Não, é. Sheila Carvalho e Carla Pérez. Né? Pra desanimar um pouco, entra Jacaré. Que é assim que eles gravam, cara. Eles não gravam sem os dançarinos, eles gravam com os dançarinos. Pro compadre Washington falar alguma coisa, senão ele não fala porra nenhuma. Senão ele dorme, entendeu? Ele tem uma cara daqueles pinguços que dorme, cara. Não, tu não viu a Fazenda, cara? Ele só dormia. Eu não sei, não vi aquela merda, né? É, na Fazenda ele só dormia. Quando ele não ficava... Tchan, tchan. Ordinário, safado. Imagina a conversa entre ele e o Serginho Malandro. Puta que pariu. Tchan, yeah. Yeah, Gugu, yeah, yeah. Tchan, yeah, yeah. Ordinário. Safado. Ai, ai. Olha o Kibe, Habib. Mas vamos continuar no internacional. Mas, não, vamos continuar no internacional. Senhor vilipendiador, qual é o próximo da sua lista? Cara, é uma banda que gravou uma musiquinha até simpática, por volta de 92, que é Blind Melon. O nome da música é No Rain. É uma música legalzinha, tinha um clipezinho, é muito conhecido pelo clipe, que era uma menininha vestida de abelha, se não me engano. Sei. É, mas não me marcou, não teve nada aqui de marcasse, mas era uma música muito simpática, eu gostava dessa música. E assim, a banda, se não me engano, não fizeram mais nada, porque se não me engano, acho que o vocalista tinha falecido. É, aí foi só a única contribuição para o mundo musical foi essa música, que até é melhor do que muita gente, que aí até hoje não fez nada de qualidade. Tá, mas peraí, mas essa música te tocou por quê? Porque eu senti uma. Uma leve emoção na sua voz agora. Não tocou, não teve nenhuma, foi o que eu falei, não teve nenhum motivo especial, mas eu achava a música muito simpática, cara, muito legalzinha. Aquelas músicas que a gente escuta e se afeiçoa, você pensa, pô, que música legal, música muito. Mas é bonito ver quando uma pessoa tem esses sentimentos puros e bons, assim. É, você acha? Cara? Eu acho, porque eu não consigo lembrar de uma música boa. Eu lembro que fez sucesso, mas não lembro de ser uma música boa, assim. O que você tá lembrando de uma maneira positiva. Não, é que eu já vou puxar o gancho pra mim. Você tá lembrando de uma maneira positiva, a música que, pô, tinha aquela garotinha nerd, coisa e tal, que ficava dançando, correndo, né, pelo, pelo parque, encontrava com a galera da banda. A única coisa que eu... Quando sugeriram o tema, né, e eu tava pensando pelo assunto, a primeira coisa que me veio à cabeça foi Los Del Rio. Você se lembra, senhor Della Rey, de Los Del Rio? Los Del Rio? Não. Eu odeio essa música que você vai falar. Eu odeio. Baila nunca de essa... corpo, alegria, Macarena. Lembrou agora? Não lembrou ainda, né? Não, é sério que você não lembrou? Não, cara, não tô conseguindo lembrar. Você tava se prostituindo nessa época, Della Rey? Não é possível. Não é possível que alguém consiga. Como é que é mesmo? Pera aí, só um minuto. Macarena, porra, tu não lembra de Macarena? Ah, Macarena, não, Macarena eu lembro. Porra. Não, cara. Pera aí, só um minutinho. Pô, ele foi dançar Macarena. Ah, não, eu vou dançar o quê? Cara, eu odiava muito essa música. Eu via que nessa época ainda tinha as chamadas danceteria, na época era danceteria. Eu só chamava o mais velho danceteria, não era boate, não era nada, danceteria. O negócio era feio, cara. Odiava isso. Macarena. Nossa, cara, sabe... Isso daí não foi tema de... Ah, não, foi... Vem pro Tanque Maria, que foi tema de novela. Cara, sabe o que era pior do que isso? É que essa música são dois senhores, cara. O clipe são dois senhores de terno e gravata. Você olha, você vê que os caras pagam seus impostos. Eles vão no domingo no parque, eles vão lá jogar o seu carteado, seu dominó. E os filhos da puta fizeram isso, cara. Eles fizeram a Macarena, que todo mundo dança até hoje. Aí depois as pessoas perguntam por que eu bebo, por que eu uso drogas. Puta que pariu. Cara, assim, é muito deprimente, Macarena. Fala. Ó, já que você tá falando de senhor, eu vou puxar uma outra aqui. Década de 90, teve a onda que durou muito tempo, foi aquelas Eurodance, aqueles dance, né? Duraram, pelo menos, foi uma onda de 2-3 anos, assim, direto. Teve muito brasileiro envolvido nesse meio aí, talvez muita gente não saiba, mas tinha muito brasileiro. E, cara, tinha o Sketchman, que era um coroinha também, parecia um Seu Madruga, andava de chapeuzinho, Panamá e tudo, e cantava aquela música, aquela... Ah, tá, sei qual é. Ele também faleceu. Bambolê! Não, como é que é? Não, Bambolê é Gypsy Kings, cara. É, mas eu sei qual é. Sei como é que é. Trava a língua. Ele teve mais uma música. Mas vocês assim, sabem gente, o nome da música? Scabaru. É isso mesmo, cara. Scabaru. É isso mesmo? É, Sketchman World. Sketchman World. O mundo do Sketchman. Peraí. Sketchman? Vou te mandar o link aqui. Mas assim, é um velhinho, cara. Eu vou te mandar essa. O cara é o Seu Madruga, mas. Não é Scatman? Scatman. Com A? Cara, com A. Tá, deixa eu ver isso daqui, esse Scatman. Inferno aqui. Pera aí. Puta que pariu. Lembrou? Eu tô ouvindo. Nossa senhora. Que era basicamente o que o funk virou um tempo, né? Você cantava qualquer merda, mas você tinha que dizer quem você era. E as imagens do tiozinho aí, cara, é muito engraçado. Fez sucesso, fez um puta no sucesso. Cara. O cara faleceu em... Deixa eu ver se eu lembro aqui. Caralho, mas... 90, no início, né, naquela onda de Eurodance, 94. Ele teve mais uma outra música que, assim, fez um certo sucesso na pista, mas não tanto quanto esse. E morreu em 99. Que beleza. E aí ele ficava cantando essas merda, né? Acho que ele surtava, tomava. Acho que cada vez que ele cantava isso, ele tinha que dar uma... Fumar um engraçado bagulho, que foi uma coisa que não deu certo nos anos 80, porque tinha uma música chamada Wappen Boogie, só que ela não colou aqui no Brasil. Né? Que ela era basicamente sons aleatórios. Que os caras faziam Wappen, Wappen, Wappen Boogie, Wappen, Wappen Boogie. Wappen, wappen, wappen, boogie. Bum, bum, bum, bum, bum. Let's go. Peep in the rain, wappen, boogie. Peep in the night, boo-blu. Bap to bat, you pull, pull. Bap to bat, you wappen, boogie. Não tem lógica nenhuma, não faz sentido, né? Mas era basicamente os primórdios dessa bizarrice aqui do Scatman. Cara, mas isso é muito bizarro. Meu Deus. O senhorzinho, cara. Pô, as pessoas não têm pena, né? Os produtores não têm pena de ninguém, né? Cara, aí você, já que você falou dessa música, essa que você falou, eu não conhecia. Não, são dos anos 80. É, tem o Scatman e tem uma dos anos 80 que também. Essa fez sucesso, cara. Até quando ressuscitaram numa campanha de carro falando sobre os anos 80, com aquela Trio. É uma banda, acho que é alemã a banda, eu vou conferir. Trio, que é o Dadadá. Dadadá. Dadadá. Oh. É. Porra, pode escrever. Também anos 80. Seu pedido também... você me dá. Vamos lá. Dadadá. Quem é essa porra mesmo? Latino. É, mulher. Patrícia Popozuda. Não, não. Quem é que canta essa minha nuca? Não, latino. É Trio, cara. Vamos dar banda da. Caralho. De 1982. Caralho. Olha coisa triste. Cara, isso foi um sucesso. Não, pra você ter uma ideia, eles não lançaram disco aqui. Isso era parte de coletâneas de aleatórias. E o disco vendeu barbaridade por causa dessa música. Todo mundo tinha isso. Mais alguma música aí, senhor Delarre? Aqui, ó, só rapidinho aqui, dois detalhes. Realmente, Trio é uma banda. É um trio, né? É, sim. E um detalhe lá da música lá do Scatman. Não, do. Lá atrás que o Ebony falou. Ah, tá. Eles tiveram uma outra música que fez sucesso aqui também, cara. Mas assim, mesmo assim, foram só essas duas. Não, mas a que ficou foi a Mid Sex, cara. Que a Mid Sex toca até hoje. Toca até hoje. Essa porcaria. Obrigado. É. Não, que surgiu. É que eu fiz um sacrifício aqui pra minha deusa. E minha deusa me trouxe pastezinhos de queijo. Com orégano e chamate cheio de cafeína pra eu surtar daqui a pouco. Oh, se vida de casado é assim, eu vou querer casar logo. Tá bom. Se a vida for de casado, foi assim, entendeu? Tá lá conversando com os amigos, gravando podcast e vem a esposa, entrega pastelzinho, essas coisas todas, eu quero. Cara, é assim. É assim se você é assim? Country boy, entendeu? De boy, aí é foda. O que? Dá o dinheiro pra ela comprar as coisas? Não. Fazer um feijão. Né, preparar as coisas certinho. Beleza. Mas voltando ao assunto, eu quero o link do Scatman. Deixa eu passar, cara. Pergunta pro Delarry aí. Tem mais alguma música aí, Delarry? Você quer internacional ou nacional? Enquanto internacional, só pra gente fechar. Então, você quer uma coisa antiga ou uma coisa recente? Você que sabe, tipo, olha aí. Então, vou falar uma antiga, uma recente, sem me alongar. Uma antiga, Jordi. Cocotá. E a recente, Rebecca Black, Friday. It's Friday. Aí não sei o resto. Cara, o Jordi... O Della Rio, o Jordi é engraçado. O Jordi, ele tem 3 ou 4 músicas que tocaram aqui no Brasil. O problema é que elas são tão parecidas que você parece que não é um sucesso só. Pra mim é só o Alizan, né? É, que a gente falava que era Alexandre, cara. Onde eu trabalhava tinha um Alexandre. Alexandre. Né? Porque aqui não, aqui a gente, como a gente era um pouquinho mais sacana, né? A gente cantava alisando, do buraco de cagar, alisando, assim. A gente era mais escroto, vamos dizer assim. Foda. A galera do hospital é foda. Mas, voltando ao assunto, vocês só lembram dessas coisas mais alegres, né? Vocês não lembram das coisas tristes. Tipo, vocês não lembram de feelings. Mas, pode crer, Feelings. Porra, Feelings era outra coisa também que era horrorosa de ruim. Não? Feelings. É porque quando vem Feelings, eu só vejo na cabeça o qual é o nome daquela porra? Não sei. Red Hot Chili Peppers. Não, Red Hot Chili Peppers. É, Offspring. Caralho, foi longe, hein? Eu falando de Morris Albert. E eu venho com... E você vem com... Coisa. Offspring, puta que pariu. É. Uma distância boa aí, hein? Assim, é. Só corrigindo, porque você falava que o outro entendia que era Alexandre, né? Alexandre? E você. Alisandro. Alisandro, eu gostaria de avisar, como eu tenho um certo conhecimento da língua francesa, eu sabia que ele dizia que a Alison é a namorada dele, essas coisas todas. A Alison é fofinha, é bonitinha. É, claro, porque você dele, viu a porra do clipe traduzido da MTV. É. Conhecimento de língua francesa, aham. Je parle français, je parle. Ei, cara, ah, é? Je parle français très bien. Ah, é? Então, vá tu faire foutre. Ah, viado, você sabia. Porchon. Foi a primeira palavrão que eu aprendi em francês. É. Quem não sabe, aprende. Exatamente. É. Bora. Bora. Continua. Fala então, ô pastilheiro. Diga aí então uma música que você fala, a gente tá falando. Não, eu falei de Feelings. Feelings. Segundo dúvida. Ah, tu vai mandar o link aí, ó. Essa música é, e esse é um sucesso só dos mais esquisitos, porque ele fez sucesso na época dele, lá no, nos anos 70, e voltou a fazer sucesso nos anos 90. Porra, nos anos 90? Uhum. Não lembro, não. Eu não lembro bem porquê. Eu acho que essa música tava em metida em algum filme melodramático, qualquer coisa do gênero. E aí, as pessoas começaram a pedir a música pra tocar de novo. Sabe? Porra, é muito estranho. Mas foi isso mesmo, foi isso que aconteceu. E Feelings voltou a ser o sucesso, o único sucesso de Maurice Halbert. Né? Que é uma coisa linda de se ver. Sucesso! Para nacional? É, vamos, nacional? Vamos agora, vamos sair dessa porra dessa estrangeirada que só quer dominar o mundo, que só quer encher o nosso saco. Vamos falar daqui, da nossa cozinha. Porque a nossa cozinha também tem banda de um sucesso só. Né? Um monte, na verdade. Não, o que mais tem essa porcaria? Então vamos lá. Senhor Vilipendi. Porra, lembrei de outra. Não, foda-se. Guarda aí, guarda que a gente voltar lá. Vai voltar. Senhor lá. Vilipendiador Unbroken. Olha só, eu fiquei tudo pedido. É um trabalho. Eu nem preciso trabalhar muito, cara. Eu vou lá primeiro no. Eu vou ficar nos anos 90 primeiro, depois eu vou lá pros anos 80. É, cara, tem dois que só, acho que só nasceram pra fazer essa música. Tem aquele P.O. Box. Que é o quê? Com aquele papo de jacaré. Ah, vou te bater uma real, vou dizer que sou tal. É uma música medonha. Entendeu? E tem aquele. Laírton dos teclados, cara. Acho que é Laírton dos teclados. Ah. Que é aquele do Nordeste. Ambos são músicas que é bom deixar claro que eu sempre odiei. Eu sempre odiei essa música. Um sucesso. Morango do Nordeste, então, é uma música que você. O cara devia ter comido aqueles morangos com agrotóxico, cara. Porque a letra não tem nada a ver. É digna de Jorge Benjor. Não tem nada a ver. Mas fez um sucesso, não fez? O negócio é medonho, cara. Esse Laírton tem uma reportagem, tem uma matéria no recente, tem umas semanas na Record, em que ele até brincaram com ele, vendendo morango na feira tudo, e diz o cara que ele continua fazendo trabalho, tocando no Nordeste lá, acho que ele é do Pará, se não me engano, lá na Norte, Nordeste. Continua fazendo trabalho lá, cara. E na verdade essa música acabou caindo aqui pro sul, pro sudeste, mas ele continua fazendo um relativo sucesso lá. Mas ele é que diz, né? A gente é igual aquela história do projeto, né? Estou com vários projetos e nunca sai nada. É, ué. É assim, senhor Della Rio, qual é a sua música nacional? Eu vou aqui com Osteobaldo. Essa bomba não anda mais. Deixaram um bagulho no banco de trás. Não, esse aí são os virgulóis. Ah, tá tudo na mesma, cara. Pra mim não tem diferença, não. Mas o que os Teobaldo tocaram? Cara, os Teobaldo só tem o Nega Rasa Quarteirão e eu botei eles aqui porque eu lembrei que uma vez eles estavam no show da Xuxa. No show da Xuxa, assim, não era mais show da Xuxa, né? Mas era algum programa da Xuxa. Xuxa Park, qualquer coisa. É, deve ser alguma merda. Mas como é que é o nome da banda? Lembro que ela falou os Teobaldo. Nossa, Vou botar aqui pra você o. Você quer o link do. Qual é o nome da música? Arrasa Quarteirão. Ah, eu acho que eu sei. Nega Mesh. Remesh. E Remesh. Arrasa quarteirão. Ah, isso. Cara, eu lembrava disso. É, não. Cara. Vai forçando o cérebro que vai espremendo a merda toda. Merda. Então, assim, eu lembro que eu descobri essa banda porque eu tava no vendo o Xuxa. Na verdade, eu não tava vendo o Xuxa. Tava com a TV ligada, essa porra. Tava vendo o Xuxa, porra. Não, eu já tinha computador na época, então eu ficava com a TV tudo ligado. Ah. Mas enfim, eu lembro que a Xuxa falou assim, então nós vamos ver essa música, Arrasa Quarteirão, porque de todas que tem no álbum, essa é a única que pode tocar aqui. Caraca. Aí eu falei, ué, porra, eu fui ver a letra, realmente, não tem nada demais, depois eu fui querer procurar saber mais sobre os caras, só que na época a internet não era tão boa, né? Ah. É, não tinha tanta informação, eu falei, ah, foda-se, não vou comprar um álbum pra ouvir os caras. Ah, por quê? Ah, cara... Porra, não. Na época eu gastava dinheiro com o CD do Iron Maiden. Ah, isso até Deus. Hoje, né? Tá financiando a porra lá do... Das paradas do mesmo, cara. Tô mesmo, ué. Esse Dixon é foda. É, foda. É, foda. Ele tem uma empresa de avião, ele é formado em história, ele esgrima. Tá, só me responde uma coisa. Quando ele morrer, ele vai virar o quê? Purpurina. Então ele não é foda. Mentira, ele vai virar estátua. Simples assim. Ele vai ser, vai virar estátua. Ah, vão pegar o corpo dele, né? E vão usar de molde. Vai ser boneco de cera. Tá bom, sei. Ele tem mais status que a rainha da Inglaterra. Ah, foda-se o Bruce Dickinson. Ele que vem a chupar meu pau aqui no Brasil. Agora eu quero ver as putinhas do Iron Maiden falando qualquer coisa aqui. Cara, acho que a única putinha do Iron Maiden sou eu. Mas continue. Não, agora é minha vez de falar que uma... Cara, é só, o House, você que é antigo, eu lembro que tinha uma música em inglês, que eu não lembro o nome, mas tinha uma dupla, um homem e uma mulher, que cantaram um desses programas da Xuxa, Evangélica, essa música em português que era assim, eu e você, tararara, eu escrevi... O seu nome na areia. Nossa. A onda do mar. Nossa, 9 meses, semanas de amor. Isso é Luan e Vanessa. Isso, é. Jesus! Caralho! Te amo, não esqueça. O sonho não acabou. Eu vou ficar te esperando. Não quero dizer adeus sem você. Eu vou ficar. Pô, sozinho. Se não me engano, é uma versão do... música original. Tá, e assim, ô Delaí, essa Vanessa era aquela lourinha que cantava no Trem da Alegria, cara. Junto com a... Isso pra você ver como é que as pessoas decaem no mundo. Sim, claro. Também só fizeram isso, essa música foi marcada... No caso da Vanessa, não, né? Mas... Não, sim, trabalho, mas a dupla só fez isso, né? Só fez isso, nada mais. Cara... Aí que tá. Eu vou ter que dar uma sacaneada em todo mundo. Porque todo mundo falava na época que essa música era boa e eu já falava que essa música era uma merda. Todo mundo falava na época que essa música ia marcar uma geração. Realmente marcou uma geração de imbecis. Né? E sou obrigado a dizer que essa música tem um único nome. Essa música se chama Carla. Vocês lembram? De Carla? LS Jack. Vocês não lembram de Carla? Eu lembro. O LS Jack é uma banda... De bosta. De bosta. Que acho que a Xuxa dava uma financiada nele, alguma coisa assim. Dava uma ajudada nessa divulgação. Não vai, né? E chegaram até umas duas ou três músicas que fizeram... Acho que teve uma sem radar, se não me engano. Que ninguém conhece. Não, fez um relativo certo. Assim, pelo nome não, mas eu vou procurar aqui e eu acho que você conhece. Não, eu tô falando que ninguém conhece, porque todo mundo. Se você fala LS Jack, as pessoas falam, ô Carla. Ah, sim, é isso. É igual Ana Júlia, pô. Dois Hermanos, é todo mundo é Ana Júlia. Só quem é fã de Dois Hermanos mesmo que conhece outra coisa. Fora isso, eu não entendo. Bem. Mas isso que eu ia falar. Eu não gosto de Dois Hermanos, mas eu vou defender o Dois Hermanos. Não, peraí, deixa eu fazer uma pergunta. Existe fã dos Dois Hermanos? É sério? Não, existe um pessoal chato, tá. Ali, é diferente. Tu tá falando daqueles maconheiros de faculdade que Já estão com tanta maconha na ideia que só sabe falar da mesma coisa sempre. Como os pesquisadores intelectuais, mas como tem no Tropa de Elite, como é que a Tropa de Elite fala desses estudantes maconheiros, enfim. Você que financia essa merda. É, no caso dos Duas Irmãs, o que eu sei é o seguinte, a banda, vamos supor, é um estilo rock pesado, tô dando um exemplo. Só que eles resolveram ter essa música na Júlia. Então o que, que a rádio fez e os produtores? Pô, essa é a música que vai botar na rádio, jogou. Só que no que jogou estourou, todo mundo achou que Los Hermanos era aquele estilo. Tanto é que na época, no colégio, uma amiga minha, ela foi pro show dele e na segunda-feira, eu conversando com ela, ela disse que ficou decepcionada. Por quê? Ela só conhecia Ana Júlia, foi pra lá achando que ia ser estilo Ana Júlia. Os caras tocaram Ana Júlia logo no começo e depois foi o resto do CD. E o resto do CD não tinha nada a ver. Não, mas aí. Mas aí é bom, né? Não, assim, é bom porque fizeram os caras, né? Beleza, tranquilo. Só que todo mundo ficou achando que Los Hermanos é Ana Júlia ou Primavera. E, porra, acabou. Los Hermanos não é isso. Aí os caras começaram a deixar a barba crescer, namora a garota de 14 anos, pseudo-intelectual, essas coisas todas. Né? Então é isso. Mas a gente tava falando do LS Jack, cara. Não, sim. Que na verdade, o LS Jack são os avós do Restart. É sério. Quem são os pais? É sério, não sei quem são esses filhos da puta. É só você olhar o clipe, cara. O cara usa lápis de olho. O pai, eu acho que é o Júnior. Júnior Lima. Não. O cara usa lápis de olho. O cara usa batom. O cara usa laque. E canta música de merda. Cara, isso na verdade é o Restart. Só que com outro nome. E eles diziam que era um rock and roll. Né? Eu te amei como jamais um outro alguém vai te amar. Porra, de pretensão é essa? Porra. Aqui o vilipendiador é fã de LS Jack, hein, gente. Quê, podem, cara, detonar nos comentários, porque ele foi lá e buscou na internet o outro clipe, abre aspas, fecha aspas, de sucesso. De sucesso! Sem radar. Isso. Não, cara. Não, não quero nem abrir essa porra. Deve conhecer a música. Mas claro, eu entendi que você falou. A música, quando fala de LS Jack, é Carla, todo mundo. Só Carla. Diga aí, tem mais alguma? Então, vamos voltar. Não, eu na minha lista de nacionais só tinha essa mesmo, só não tenho essas aí. Que bosta esse cara. E as meninas? Sim. E as meninas? As meninas do que? Cadê Alimentar? Isso, é, exato. O motivo todo mundo já conhece, de cima sobe e de baixo desce. Ó, eu vou pensar, eu dei sorte. Eu trabalhei na produtora que gravou o clipe dessa menina. Eu entrei na produtora um pouquinho depois de eles terem gravado lá. Quase que eu pego isso. Quase que eu pego esse clipe. Era trabalho desse clipe. O pessoal disse que assim, é horrível, porque isso fica. Você gravar um videoclipe, cara, isso fica na tua mente no dia seguinte. Então a música já é grudenta de você escutar normalmente. Imagina você passar o dia todo escutando esse bom bom bom. Imagina o sofrimento do filho da puta que gravou Florentina. O clipe. Florentina, na verdade, muita gente não sabe. Florentina foi uma das músicas que o Tiririca. Existe uma música original, com o esquema, que é a repetição, o cara tá cantando na cidade. Eu vou tentar lembrar aqui. Ele pegou e fez uma versão Florentina. Essa música não é a original dele. Não sabe. É uma outra música, não sei se é Carolina que fala. Deve ser Clementina, sei lá. Mas o nome nem é ridículo, não. É igual esse Florentino, estranho, igual Florentina, não é. Mas ele pegou, não é original dele. De repente o pessoal vai achar que, pô, o Tiririca é um gênio. Não é, só ele pegou e fez uma versão. Uhum. Cara, tem a Luca, tô nem aí. Puta merda. Luca. Tô nem aí. Vai dar sua bolinha, eu não vou ouvir. Não, é porque eu tenho uma tese de que toda música, na verdade, ela é feita de uma maneira extremamente sexual. Porra, e sério? Depois eles vão filtrando isso pra ver no que dá, entendeu? Tipo, ah, vamos botar isso. Cara, ou então a minha mente é doentia e eu consigo sexualizar qualquer música do mundo. Também pode ser isso. Pode ser. É. Pode ser. O Delahi falou do... Qual é o nome lá daquela banda que você falou, cara? Da Negra, não sei o quê, como é que é? Osteobaldo. Osteobaldo. E aí o House lembrou de Virgulose, isso. Confundiu com Virgulose de bagunça. Isso. Tem uma outra banda, cara, que Deus. É o Finkabaut, com Coisa de Maluco. Também só ah, Shows de Ló, né? Finkabaut, Coisa de Maluco. Shows de Ló. É. Nossa, que eu cantava não... errado direto também. É, cara... Como é que é o nome da banda? Finkabaut. Finkabaut? Eu tenho medo, deixa eu... É, Finkabaut. Ah, eu tenho uma curiosidade nessa banda, cara. Eu trabalhei com... Eu não sei se é baterista ou guitarrista dessa banda. Ele, hoje ele faz... ele é editor de vídeo, né? Montador. Ele trabalha, tá especializando em animação gráfica. E ele simplesmente... omite ao máximo a informação de que ele era dessa banda. Ele não gosta, não, cara. Ele se esconde ao máximo. Por quê? Por quê? Shima, um abraço. Então, cara. E vocês se lembram do Dogão? Dogão é mal, pega um, pega geral. Pô, dar uma piada com o Dogão aí. Por que o negócio de Dogão? Não, Dogão, na verdade, era uma iniciativa a lá Gorilas. Juntaram uma galera lá em São Paulo e decidiram fazer clipes estilo desenho animado, né? Sim. E aí um desses clipes, que foi um único hit mesmo, foi o Dogão. Né? Au, au, au, hip-hop, hip-hop. Era um negócio fantástico. Só que não. É. Foi a única coisa que fez sucesso, porque acabou indo rápido pra MTV. Essas coisas todas. Eu tô ficando velho, porque eu tava falando isso e me lembrei de uma outra banda e eu acabei esquecendo. No meio da frase que eu tava falando, eu esqueci. Vai falando aí, ô Delahi, mais alguma? Pela Rita, anos 80? Porra, agora que eu me lembrei, camisa de Vênus aí. É. Aquela banda, Inimigos do Rei. Pô, Inimigos do Rei, esse nome não é estranho. Porque não. Ela disse sim. Vem cá ficar comigo. Sim. A Barata. É, só tem essa porra da música. Porra, Barata. Não tem... Qual o grupo de pagode que canta? Toda vez que eu chego em casa, a Barata da vizinha tá na minha cama. Bem. Já tudo é putaria. Tudo a ver uma coisa com a outra. Então, só cantar pareado, então. Deixa. Ai, ai. Tá. Qual o poder da Feiticeira Escarlate? Hã? O poder da Feiticeira Escarlate? Alterar a probabilidade. Probabilidade? É, a probabilidade. Tem a ver com o Cascal, sem dúvida. É. Não, tô explicando pra uma amiga. Não, minha. É porque ele tá querendo pegar uma mulher, porque o Delahi tem um monte de amante, é um filho da puta, fica enganando a senhora Delahi. Entendeu? É. E aí ele fica no Skype batendo papo com as mulherzinhas, convencendo as mulherzinhas a se vestir da maneira que ele quer. É isso. Pegar a mulher na balada. E como é que era a porra? Ah, Inimigo do Rei. Inimigo do Rei, que falou. Tá, e então você digita no YouTube, o que que aparece? Inimigos da HP. Não. E eles tiveram até um outro sucesso. As pessoas aqui não lembram, né? Que eles tiveram também Adelaide. Ah, não, Paraguaia. É, só que a galera quando lembra da Barata. Era uma banda legal, a gente tava falando, é uma banda simpática, contribuiu com músicas divertidas, né, cara? Sim. Funk, a gente pode falar de funk? Se cara, você quiser. Funk, antes de ir pro pô, funk, deixa eu... Tem a dança da motinha. Calma, filha da puta, um tá interrompendo o outro. Tá bom, desculpa, vai lá, Vili Penteador. Deixa eu aproveitar essa época aí que o House tava falando, cara. Vou falar logo três aqui rápido. Tem o Erva Doce... Com aquele amante profissional, que essa música é. Isso aí é campeão de karaokê. O pessoal canta isso. Quem curtiu naquela época canta isso direto. Você tem o absinto. Lembra do absinto, cara? Eu lembro. Vocês lembram o que, que ele canta, eles cantavam? Isso eu não lembro. Ah, aí é que tá. O Absinthe não é nem conhecido tanto pela... pelo nome, mas pelo ursinho Blau Blau. Ah, é? Ai, ai, ai. Ui, Blau Blau. É verdade. Ela conhece mais o Silvinho do que a própria banda, cara. Ursinho Blau Blau. E tem aquele... Deixa eu ver se eu lembro aqui, cara. É rock anos 80. Cartão de Missionários, Uns e Outros. Os outros é mais sucesso. Cara, mas assim, a única que você só lembra de uns e outros, Cartas Missionárias. Assim, diz aí um outro sucesso. Não, aí. Ah, eu não vou lembrar. É, exatamente, a mesma coisa de LS Jack, cara. Ah, mas eu tô velho, cara. Porra, isso tudo pra argumentar a favor do LS Jack. Essa gazela do satanás, eu tô bem arrumado mesmo. Não, não é, verdade, puta, verdade. Que pariu, essa volta toda pra fazer isso. Não é, não, eu tô falando que, cara, tem a banda, o cantor, tem outras músicas, o próprio Jorginho, cara. Vem cá, pudeu. Vai lá, vai, termina isso. Aí, Vila Penteador. Tem 4, 5 músicas, mas a gente só lembra uma, cara. Fala aí. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu vou fazer se essa banda se encaixa no podcast. Ela teve vários sucessos, mas porque o álbum foi muito bom, que foi Mamonas Assassinas. Tudo bem, não sei se leva em consideração o fato de elas terem falecido logo não continuaram. Não, porque Mamonas Assassinas foi um caso muito à parte, cara. Né, eles tinham duas músicas logo que emplacaram, né, que era a da Suruba e o Robocop Gay, que emplacaram direto. E depois eles foram, ao invés de trabalhar um outro CD, eles continuaram trabalhando no mesmo álbum, né? Então eles conseguiram emplacar muitas músicas do primeiro álbum. Do prova, do único, do único. E depois morreram. É. Não, então tá beleza. Não entraria. As músicas do álbum dele tocaram, cara. Todas as músicas. Entendeu? Até o Sabão Cracrá. É, eles conseguiram encaixar no show e começou a tocar também. Ah, bem lembrado, o Sabão Cracá, na verdade, era de uma outra banda que teve um baterista, que acho que era Rodrigo, o Rodolfo, foi apresentador no MTV. E, tipo, a banda também só teve uma musiquinha cool, que foi Sabão Cracá, só por causa do Mamonas Assassinas, só. Sabão Cracá é uma música, tipo, música de... popular, cara, de domínio público, Sabão Cracrá, se não me engano. Não, mas foi assim, foi essa banda do, vamos supor, do Rodrigo, que falou assim, porra, grava essa merda aí. As mãos gravaram, teve de novo sucesso, aí, pô, por que vocês gravaram Sabão Cracrá? Ah, por causa do Rodrigo e tal, não sei o que, que na verdade ele que tocava com essa banda, aí resolveu na mídia procurar saber quem era essa banda, e eles tentaram aproveitar o momento, só que acabou. Agora, tem uns cantores que você tem até mais de um sucesso, você até lembra de dois ou três, mas nem isso, né, cara? Você junta duas, três músicas do cara, do artista que tocou e não dá um estouro, né, cara? Aquele Maurício Manieri é um, tinha duas ou três músicas, não emplacou com nenhuma. Maurício Manieri, eu lembro dessa. Você sabe que existiu o Vini, aquele Vini. Vini, Chacadeira. Tiazinha, deixa essa bundinha e vem. Você tem duas ou três músicas, cara, mas que emplaca uma, não fica marcante. O Vini, cara, o Vini é aquele cara de coletânea, sabe qual é? Sabe você que faz... ele se formou em filosofia, né? Ah, nossa, que coisa relevante. É aquele cara assim, você tá... É mais fácil arranjar trabalho como músico, né? Não, é mais fácil arranjar trabalho agora como filósofo, que agora toda escola vai ter filosofia. O problema é onde ele se formou em filosofia. Mas deixa pra lá. Fala em off, não precisa. Deixa pra lá. Se formou, acho que no Chile. É mesmo? Não foi aqui no Brasil, não. Mas a questão do Vini. A questão do Vini é aquele. Lembra aquele CD? Celso Portioli na balada. Eliana vai à festa. Ele é aquele que tá ali no meio da coletânea, entendeu? E a galera já tá bêbada, coisa e tal, pá. E você... Michel Teló. Então, falando de Vini, Michel Teló. Não, Você é gordo, cara? Que loucura! Como você é gordo? Que coisa absurda! Isso aí que você fez é tudo gordice! Gordice! Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira gorda. Não, Michel Teló é muito recente, cara. A gente não sabe se daqui a 10 anos ele vai se lembrar do só por uma música ou por aquela merda da Humilde Residência também. Não, vocês acham que realmente Michel Teló vai ter outra merda que não seja o maluco? Falei Michel Teló, sei que isso vai fugir da pauta, mas eu fui assistir Se Beber no Case 3, né? E aí na hora do trailer, uma observação em cinema que eu tô ficando puto. Passa um trailer, 10 mil comerciais, uhum. Um trailer e o filme, né? Mas enfim. Sim, aí porque não é mais pra você o cinema. Sim. Aí tava fazendo a chamada do Monstro na Universidade, né? Que ele faz a dublagem de um cara que demora 3 segundos. Ele quem? Eu esqueci. O Michel Teló. Michel Teló. Enfim, resumindo. Aí no final, ele fica falando que ele tenta fazer a música Aí Se Eu Te Pego. Mas assim, ai, que susto, ai... Que susto! Eu falei, puta que pariu, essa merda. Não, isso é coisa de produtor, porra. Não, sim, é óbvio que é coisa de produtor. Aí não é culpa dele. Ele é culpado só de ter pego a porra da música, ter roubado a música de alguém e ter gravado. Essa é a culpa. Mas enfim. Sucesso! Mas voltando ao assunto. Tem uma banda que, na verdade, ela é conhecida no Brasil inteiro por um único sucesso, mas em São Paulo ela não é. E eu vou cantar a música pra vocês. Você nasceu pra mim, eu nasci pra você, eterno amor, é sempre assim. É, Sampa Crio, puta merda. Sampa, caralho. Isso é muito vergonha, cara. É Sampa Crio. Sampa Crio. Que faz muito sucesso em São Paulo ainda. É verdade, na verdade, é Crio, esse Crio, na verdade, eu acho que eu não sei dizer exatamente, mas acho que é um estilo deles de fazer esse tipo de música, e por isso que é Sampa, que é um grupo de São Paulo, Sampa Crio, tem um estilo Crio lá, um estilo deles de música. É, em São Paulo é conhecido, não teve mais, não teve só sucesso, tiveram outras músicas. Sim, mas pro resto do Brasil, é só isso, entendeu? A música se chama Eterno Amor. Que na verdade não é só isso que o Sampa Crio fazia, mas é o que ficou conhecido. A gente pode considerar como uma banda de um sucesso só devido à abrangência nacional que teve, né? Só para deixar claro pro ouvinte, para que ele não fique revoltadinho caso ele seja paulistano ou paulista e fale, não, porque Sampa Crio é foda para você, paulista, para você. Continuando, mais alguma aí. No Brasil, agora vou soltar então um lote aqui agora. Não, cara. Devagar, pelo amor de Deus, devagar. Lote aqui. Vamos botar nos anos 80 novamente. Você tem o Marquinhos Moura, lembra do Marquinhos Moura, cara? Isso fez muito sucesso, cara. Vocês não lembram disso, não? Poxa. Não, eu contato. Marquinhos Moura, deixa eu ver. Ah, é o anãozinho. Não, mas ele tinha mais sucesso, cara. Ele tinha Anjo Azul. Não, tinha Anjo Azul, cara. Eu não sei se eu vou lembrar da letra, mas tinha sim. Quer ver? Eu até achei aqui no YouTube rapidinho que ele era um daqueles bregas, bem brega mesmo. Utilizava até um blazer feminino de ombreira. Ele teve, eu acho que o Anjo Azul também, mas meu mel, cara, Anjo Azul não, não teve tanto. Anjo Azul era. Foda. Tá. Ah, mas tudo bem, vamos lá. Mel, tá valendo. TT Espíndola. Ai, meu Deus. Espíndola com Escrito nas Estrelas. Eu queria que ninguém falasse dessa porra dessa música. Qual música? O Escrito nas Estrelas, que todo mundo vai tentar cantar essa porra agora. Como é que é Escrito nas Estrelas? Você pra mim foi um sol. Caralho. E por aí vai. Não, não precisa nem continuar. Essa desgraça, cara. Era desgraça. Era feito que levou essa mulher, né, cara? Não tem ideia. Teve Cara, eu sei. Lembra quando o CD virou moda, em todo lugar você conseguia CD, coisa e tal? Aí eu comprei um CD de uma coletânea de música popular brasileira e tinha uma música da TT Espíndola. Isso era 90, por aí. Depois disso, nunca mais vi. Mas nunca mais. Fazendo uma sacanagem, mas sabe quem um sucesso recentemente? Vanusa. Como uma deusa, né? Ô, cara burro! Não. Não, tava cantando o hino nacional. Exatamente. Ah, realmente. Cara, que escroto. Tá fazendo propaganda e tudo, cara. Menção honrosa, né? Exatamente. Cara, tem uma homenagem ao Change, hein? Tem o Lá Vem o Negão. Lá Vem o Negão. Caralho. Lá Vem o Negão. Cara, foi um grupo... Cheio de paixão, tica-tá, não, um negócio assim? Grave Canela. Isso aí eu lembro bem dessa música, porque isso tocava, cara. Eu trabalhava na época numa drogaria e trabalhava nos fundos, no depósito, e tinha uma tia que trabalhava na fundição, só escutava essas rádios, cara, e toda hora eu tocava essa merda. Então, assim, escuto uma das músicas que eu mais escutei durante o dia. É Lá Vem o Negão. Meu Deus do céu, Lá Vem o Negão. Cheio de paixão. Ticarcá, ticarcá, ticarcá. Isso vai ficar na sua mente agora. Vai não, cara. Eu tenho o poder do Tirica. Vai ficar na sua mente. Tinha aquele... Eu não achei que fez muito sucesso, tá? Essa música que eu vou falar agora. Mas foi uma época que tinha axé music. O pessoal dizem que fez um sucesso tremendo e os caras só tiveram sucesso e sumiram. Com aquele Bomba. É, Chacabum? Não, isso é Bomba. Para balar isso aqui. É Bomba. Bomba. É Braga Boys. Nossa. Até o nome. Até o nome é escroto. Vamos lá no lote aí. Diz mais um aí, Dela Rey. Lembra de algum? Diz mais um, depois vamos terminar essa porra. Tá, eu posso dizer mais uma aqui, mas que não seja nacional. Pode ser uma internacional. Pode, não, pode ser o que quiser. Lá. Já virou então, bagunça minha? Savior, Eye of Tiger. É, engraçado que é sempre trilha sonora de filme, né? Exatamente. Ou seriado. É, né? O seriado. Então, Eyes of Tiger, acabou. E aquela música? Vocês lembram? Não, essa ideia é Europa, Pine Countdown. É verdade, Europa. Mas eles tiveram outros sucessos, como o Scream of Anger. Que era? I want to live to see tomorrow. This is the price I have to pay. Pay, pay. Eu não sei o resto. Não fez sucesso. Não, isso não fez sucesso, não. Bom, vou dizer dois aqui internacionais, então. Tem aquele Chris Isaac com aquele Wicked Game. Isso aí era a música pedidaça na MTV. Todo mundo gostava dessa música. Que era aquele clipe que fez muito sucesso. Um cara com uma mulher na praia, uma modelo. Um clipe preto e branco. Você lembra disso? Peraí, é um que, na verdade, citava uma cena clássica do cinema... Né, que era que o cara cantava, parecia que ele tava tendo um orgasmo, tava tocando a punheta. Não é essa a música? Ele era meio sonolento mesmo, cantando. Não, sonolento não, ele parecia que ele tava, porra, cascando ali. Tu tem um clipe aí? Pra eu me lembrar da música? Tenho, cara, aqui agora. Manda aí. Ele é meio sonolento. Mas o que chamou a atenção não foi nem a música. Era o... Na época, eu lembrei que era a sensualidade que tinha no clipe e a mulher. Porra! Essa música era uma putaria do caralho. Sim, cara. Isso aí passou várias vezes durante o dia, né, MTV, cara. Com a sósia lá da... Caralho, essa música era uma putaria só, cara. Em homenagem ao Ebony, tem a It's Rainy Man. Sabe também que é a trilha sonora do World Trade Center, né? O quê? World Trade Center. É? Que é... E também é a música preferida de Homer Simpson. É a única música que tem desse grupo é... Eu nem esqueci, cara. The Winter Girls, eu acho. Isso. Né? É a única música que tem, que existe, mas pô, até hoje... Toca muito música de casamento, né, cara? Música de casamento no final toca um negócio desse, aí tu vê que tá. Ou festa Plock também, né? O cara do nada sai dos anos 80 e volta. É verdade. Não, mas eu tô vendo aqui o. Gostou do clipe, né? Não, eu tô lembrando disso. Eu odiava essa música, cara. Eu gostava do clipe e odiava a música. Eu acho horrível. Eu não gosto da música. Às vezes eu via no Mute, assim, o clipe. Se deixar, até hoje passa, né, cara? Passa. Ainda mais na Band às 2 da manhã, passa, tranquilo. Isso fez muito sucesso por causa dessa mulher aí. Essa mulher fez I wanna fall in love. Ai, meu Deus do céu. É foda. Ah, mas continue, continue. O que mais que a gente tem aí, cara? Cara, tem aquela... Porra, tem Carruagem de Fogo. Carruagem de Fogo? É. Pô, o filme? Não, a música. Porra, presta atenção! Ah, tá. Não, mas porque tem o filme Carruagem de Fogo e tem aquela música do filme, né? É, Carruagem a música do filme. Exatamente, ah, música tá. Do tan, tan, tan, tan, tan. Que a banda Vangelis só fez sucesso com essa porra. Né? A música que mais demora a passar na mente das pessoas. Né? Porque ela não acaba na tua cabeça, já percebeu isso? Ela fica pra sempre. Nunca percebi isso. Se você for ouvir o clipe, você vai perceber que ela fica pra sempre na tua cabeça. É um inferno. Fica em loop. É, em loop infinito. Essa música foi feita pelo demônio. É sério, cara, essa porra não acaba. Tinha uma música que eu gostava muito, que era On a Fuzz, que era da John Osborne, né? Que música é essa? Vou pegar aqui o link. Cara, eu achava essa música muito boa. Isso fez sucesso, cara. Isso tocava tudo quando tinha coletânea de rock, esses rock que quatro farofas, esses classic metal, né? Que o pessoal fala, né? Tinha essa música. Não, eu botei a música. One of Us. One of Us. Punhetinha de velho. Sucesso! Bom, gente, já falamos de muitas músicas, já falamos de vários sucessos, vários hits do Clube do Bolinha, da época do Chacrinha, mas agora vamos terminar com chave de ouro. Vamos falar daquela que realmente nos incomodava. Para as considerações finais, então, peço para que vilipendiador Unperuked dê suas considerações finais. Muito obrigado pela sua participação e bom dia, boa tarde, boa noite. Isso aí, tamo aí, né? Estamos aí para ajudar, que é de Legião da América. Tem duas músicas, na verdade, que me traumatizaram muito, que eu ficava com uma raiva tremenda. Uma é aquela Nothing Compared to You, da Sinéad O'Connor, que eu tive que estudar aquela merda, cara, no caso de inglês. Uma professora de inglês cismou que tinha que ensinar a usar música e colocou essa música. Eu escutei durante um semestre, um mês, essa música, para poder gravar. Vou poder fazer prova com essa música depois. Eu fiquei com trauma dessa música. Tinha uma música também dos anos 90 que tocou. Eu não lembro se foi início dos anos 90, final dos anos 80. Que era aquela I Like Chopin do Gazinho. Nossa, you used to say. Aquela música é muito chata. Like até Chopin. I Like Chopin. Engraçado que o mesmo cantor, ele, o mesmo artista, ele tem uma outra música muito boa, mas não é conhecida. É o Maior Dance, que abriu durante muito tempo aqui no Rio de Janeiro. Início de matinê, início de danceteria, e muita gente não conhece. Que é a Fortune of Julia. Isso aí eu vou até botar no link aí depois. Essa música não é conhecida, é do mesmo cantor, é uma música totalmente diferente e fazia muito mais sucesso nas pistas de dança. Mas a Alex Chopin é muito chato, cara. Eu traumatizei com a Alex Chopin. Senhor Delarie, obrigado por mais uma participação, por sua implicância com a superioridade do heavy metal frente a qualquer tipo de música, como se fosse assim mesmo. Mas acho que isso não vai pro ar. Tá, foda-se. E suas considerações finais, por favor? Olha, minhas considerações finais não vem nenhuma música em mente. Nem Gonna Fly Now? Não, mas. É porque o. Qual é o nome do puto? Delarie. Não. Ebony. Tom Vitor. Tom Vitor. Não, porque o Conte, o Bill Conte, acho que ele teve outros sucessos, entendeu? Mas. Tá, pá. Gonna Fly Now, pronto, foda-se. Mas o meu recado final é você, meu amigo que mora na linha 1 do metrô. Eu tenho uma péssima notícia, mas você, morador da linha 2, eu tenho uma boa notícia. Tá em trâmite no judiciário que doméstica vai ser só se trabalhar um dia por semana. Então, é uma péssima notícia pra nós, linha 1, e uma ótima notícia pra linha 2. Por quê, cara? Se você trabalhar duas vezes, é considerado empregada. Peraí, cara. E não mais diarista. Cara, calma. Você escraviza sua mãe. isso tem a ver com, com isso? Pra que, que você não, não tá cara. Sabendo desse trâmite? Ué, cara, porque que eu sou linha 1, tá informado. Mas você escraviza sua mãe, cara. Pra que, que você precisa de uma empregada doméstica? Ah, não sei, porque a minha futura escrava, digo esposa, ela tá pensando em ter uma série. Ah, eu já estou preocupado, entendeu? Entendi. É. Tá, senhoras e senhores, muito obrigado pela participação, muito obrigado por terem ouvido esse podcast, vão todos para a puta que os pariu. E para que vocês fiquem com um toque de melodia, com um toque de finesse, com um pequeno toque de emoção em suas vidas, vai a minha música final para todos os senhores. Barrett Strong com Money, That's What I Want. Então aí, ó, dá uma olhada aí no, na música final. E está encerrado mais um Iluminecast, o podcast dos Iluminerds. Eu fico triste, cara. Eu fico triste, muitas vezes. O Delahir tá dando satisfação de novo pra senhora Delahir? Caraca. Ao mandar dela ser, hein? Sempre? Você acha que não? Caraca, de novo, cara. Será que ela não... Será que ela já não sabe que o senhor Delahir grava, faz gravação? Olha, boa pergunta, hein? Uma boa pergunta, hein? É um dos mistérios da humanidade. É por que que o... Por que que o site do MDM caiu, né? Que é o primeiro mistério. Segundo mistério agora é esse aí que você falou, que eu já não lembro mais. Ah, sim. Se senhora Delahir sabe ou não sabe. Acho que ela sabe, cara. Acho que ela só se faz cínica. Deve ser porque ela gosta de mandar no seu Delahir. Ah, não diga deve isso. Ser... Que maldade. Não perder a oportunidade, né? Sucesso! Porra, eu lembrei de uma música essa semana, só que eu esqueci. Bom, isso é bom. Ou seja, não adiantou porra nenhuma. Sucesso! Tá brincando no jogo de... Podemos começar, então? Podemos começar? O Delahir não fala, ninguém fala. Sim, podemos conversar. Começar! Ele quer conversar com você. Quer conversar, vai conversar com a sua mãe. Sucesso! Fala, voltei. Cara, eu já tava te xingando. Cadê o Delahir, cara? Ô, Delahir, por favor, sai da televisão. Porque tá um eco da porra, filha da puta. Mas aí eu fico com o ouvido doendo. É? Então enfia o fone no cu. Mas eu vou ficar com o cu doendo. Aí você passa xilocaína. Sucesso! Vou experimentar depois que eu tô na seca de jogar com alguns personagens ali. O Pantera, o Nova. Vou ver qual é. O Nova, o cara é tarado no Nova. O Nova é quem, exatamente? É que ele comeu só a bunda. Não, esse, olha só. Esse daí foi o Sentinela. Porra, tu gosta mesmo de vibrador, hein? Então, a gente pode gravar? Ela... Depois vocês falam sobre isso. Não, ou vocês querem gravar então... sobre o jogo? Ele Sentinela, o nome valeu. Mas peraí, qual Sentinela? Sentinela robôzão ou Sentinela que rasgou o Ares? O que rasgou o Ares. E ele também. Então pode enfiar o fone no cu, porra. Tu não vai sentir nada. Se vocês gostaram, gostaram. Se não gostaram, que se dane, vá à merda.